fosse por você, eu não notava essa cidade. Meu amor pelas misérias me leva, me trouxe. Nossa, o que interessa, fez de mim alguém que eu sou hoje. O meu amor pelas misérias. Negócios. Com meus passos rápidos, meus alvos, meu norte, por minha lente, meu olhar, meu foco, meus olhos. O meu amor pelas misérias me leva, me trouxe. Amor pelas misérias me leva. A vida não é filme, você não entendeu. Me leva. Amor que vai. amor que leva seus terens pra não ter motivo de voltar. Amor que vai no cavalo alado chamado brisa. Amor que vem no galope rasgado na beira-mar. Amor que vai no cavalo alado chamado brisa. Amor que vem no galope rasgado na beira-mar. Amor maltrata, deseja. Amor comendo a maçã. Amor é pura incerteza. O que será o amanhã? Rádio 2. Músicas brasileiras. De verdade. Não decide se vem, não vem. Se corre ou quer ficar. Não resolve me tem, não tem. Se vacilar, arranjo outro alguém. Não decide se vem, não vem. Se corre. Resolve me tem, não tem. Se vacilar, arranjo outro alguém. Quando me sinto só, eu sou a sombra que cai. Eu sou o pôr do sol, eu sou você que se vai. Tava com cara que carimba postais. recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo craque, colante, dinheiro, paco embrulhado em papel, carbono e barbante. Até cabelo cortado, retrato de 3x4, pra batizado distante. Isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Pego o mundo e vou. Solta? A minha carta ele musicou. Tava em casa, vitamina pronta. Ouvi no rádio a minha carta de amor. Dizendo eu caso, contente, papel passado e presente, desembrulhado o vestido. Eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo. Eu quero ver nossos filhos. O professor me ensinou fazer uma carta de amor. Leve o mundo que vou já. Leve o mundo que vou já. Leve o mundo que vou já. Leve o mundo que eu vou. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Tava em casa, vitamina pronta. Ouvi no rádio a minha carta, sim senhor. Dizendo eu caso contente. Papel passado e presente, desembrulhado o vestido. Eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo. Eu quero ver nossos filhos. O professor me ensinou fazer uma carta de amor. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou, eu vou. Sul Rádio. Eis o que consegui. Tudo estava partido. Então juntei tudo. Quase nada, tudo, muitas coisas numa só. Eu quis correr esse risco antes de virar pó. Juntar tudo em ti, toda joia, todo pendrive, todo cisco, tudo que ganhei, tudo que perdi. Meu corpo, minha cabeça, meu livro, meu disco, meu pânico, meu tônico, meu endereço eletrônico, meu número, meu nome, meu endereço físico, meu túmulo, meu berço, aquela aurora, este crepúsculo, o mar, o sol, a noite, a ilha. Meu futuro, meu passado, meu presente, meio aqui, meio ausente. Meu continente, meu conteúdo, além de todo mundo, também tudo que é imundo. Tudo. O medo e a esperança, algo que fica, algo que dança. O que sei, o que ignoro, o que rio e o que choro. Toda a paixão, todo o meu ser, todo o meu não, tudo estava perdido. E aí, junto. esperança, algo que fica, o que dança, o que sei, o que ignoro, o que rio e o que choro. Perdido. E aí juntei tudo em ti. Rio Sul Rádio. Quando eu te Direção ao caos de um pensamento irracional. coisas fáceis quando o bicho pega e a força bruta se revela. Ritos, manos, salve América do Sul. Ritos, manos, defendem América do Sul. Beijo, giro, notícias, notas para te envolver. Abuso de poder, e já tem muito ainda, tá querendo mais. Os guetos da miséria diariamente lutam, choram, sempre sonham, sempre vida nova pro mundo confuso como um grande teorema. Sem resolução, até onde vão? Os atos abusivos e anormais. Qualquer passo em falsa de uns hermanos. Ritos, manos, salvem América do Sul. Ritos, manos, perdem América do Sul. E todo sul. Todos perdidos, subnutridos, subcultura, subeducação, subarquitetura, subinformação. Tudo é causa e efeito de poderes inconsequentes que nunca tiveram respeito por esse subcontinente. Nossa América. Eu nativo daqui, séculos de céu azul, saga afro-tupi, América do Sul. Girando na roda viva, no umbigo do furacão, garotos perdem a vida com a arma na mão. Que acabei de falar, pra ninguém é novidade. Quero ver quem vai formar contra essa realidade. De canto a canto, parte a parte, olho no olho, face a face. Ritos, manos, salvem América do Sul. Essa bandeira, erga a cabeça e lute contra o mal. Não se apegue a esse estado de guerra. Pegue pro santo, peça por favor a verdade. Questione a impunidade. Esse sistema que invade, pisa nos bate, cala a voz. Vamos, filhos dessa terra. Quietos todos gritem, salvem América do Sul. Brasileiras de verdade. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. Muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Prazer, vamos dançar. Eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm aí? Cantar as canções que a gente quer. Sem querer

cadê o amarulho? Meu amor, vez que eu chamo, toda vez que eu penso, ele tá o meu amor. Meu recomeçar. ideia de que eu podia me aventurar em sua aldeia. Mas como um dom que eu não sei usar, feito uma teia, me pegou. E então eu descobri que quanto mais me afogo ali, mais incendeiam. Os meus poros já não podem mais suportar a clareira que é viver desde então. O desejo castigando e ardendo o fogo de todo um beijo. Só meus olhos já não podem me confortar. É preciso ter na pele o frisson de um perfume que perfura até se impregnar em minhas veias, pra então me desmanchar, ser só areia, somente areia em suas Faz algum tempo eu joguei no ar esta ideia mortal de que eu podia me aventurar em sua aldeia celestial. Mas como um dom que eu não sei usar, feito uma teia, me pegou e então eu descobri que quanto mais me afogo ali, mais incendeia. Os meus poros já não podem mais suportar a clareira que é viver desde então. O desejo castigando e ardendo o fogo de todo um beijo. Só meus olhos já não podem me confortar. É preciso ter na pele o frisson de um perfume que perfura até se impregnar em minhas veias, pra então me desmanchar, ser só areia, somente areia. Rádio.

Sul Rádio. A beleza que não é só minha.

Rio Sul Rádio. Como isso aconteceu? Se você não sabe, nem eu. Quando foi preciso parar, eu não pude acreditar. Não vem, não vem, não, não vem que não. mesmo nesse trilho dessa vida. Eu aprendi que primeiro pra se dançar tem que ser maneiro. Ah, que se intriga. Se animar, conseguindo, bom vai ficar. Se não, sou uma da hora. Vem que não vem. Vamos terminar por aí, irmão. Daqui a pouco tem outro. Vamos aí. Agora, brega. Segura, brega. Eia. Se toca música, tangendo as cordas, dedilhando as teclas, metendo as mãos na pele do tambor. Tocar-te assim, como se toca samba, a perna bamba, o pulso no compasso, e aquele abraço pra trazer calor. Tocar-te no rosto, no nariz, no lábio, com algum ressábio. Tocar-te no ventre, que aí já terei ido mais à frente. Talvez seja forçado a recuar. Tocar-te na perna, no braço, no seio, com algum receio. Tocar-te no meio, e aí já foi tão longe o devaneio, que o melhor talvez seja parar. Tocar-te, arte de tocar-te, a partitura, na altura que o amor possa alcançar. Música, tangendo as cordas, dedilhando as teclas, metendo as mãos na pele do tambor. Tocar-te assim, como se toca samba, oh. A perna bamba, o pulso no compasso, e aquele abraço pra trazer calor. No rosto, no nariz, no lábio, com algum ressábio. Tocar-te no ventre, e aí já terei ido mais à frente. Talvez seja forçado a recuar. Tocar-te na perna, no braço, no seio, com algum receio. Tocar-te no meio, e aí já foi tão longe o devaneio, que o melhor talvez seja parar. Oh, oh. Tocar-te, arte de tocar-te, a partitura, na altura que o amor possa alcançar. Tocar-te, arte de tocar-te, o instrumento, juntar no só momento.